A crise está grande, mas vou adorar. A pressão aumentando, mas vou adorar. Eu decido adorar. Se me faltar dinheiro, eu vou adorar. E o meu melhor amigo me abandonar. Eu decido adorar a Deus. Sei, nada eu posso fazer diante dessa situação. O inimigo quer dizer que Deus não vai me tirar do chão, é. Mas eu não vou baixar a guarda. Eu sei que Deus está comigo. Ele não me deixa só. Sim, quando eu lembro o que aconteceu nos momentos que eu adorei, dessa vez não vai ser diferente. Senhor me disse pra eu não preocupar, que em minha vida Ele proverá. Eu decido adorar. A crise está grande, mas vou adorar. A pressão aumentando, mas vou adorar. Eu decido adorar. Se me faltar dinheiro, eu vou adorar. E o meu melhor amigo me abandonar. Eu decido adorar. Quando tudo me restar, for a farinha na panela e o azeite me faltar, eu vou me adoração. Mesmo que tudo se acabe, eu creio no meu milagre. Eu entrego tudo em tuas mãos. A crise está grande, mas vou adorar. A pressão aumentando, mas vou adorar. Eu decido adorar. Se me faltar dinheiro, eu vou adorar. E o meu melhor amigo me abandonar. Eu decido.